prazer foi meu. Yau, yau, Linda, morena, rosa, bela. Vou botar faixa amarela lá na entrada da favela, com luzes e o nome dela, Ipanema ou Ilha Bela. Quebrada do predela, fechamento, não ramela. Confiança sem da goela, acredita no que eu falo e dá porrada nas cadela. Me respeita, nem suspeita do meu corre pela quebra. Nem liga se o dela quebra ou se nega falar de amor. Mas sabe que quando fala, demonstra ser professor. Cê mostra que curte a minha, eu provo que curto a sua. A gente transa na mesa, na cama ou na rua. Que flua do jeito certo, eu flerto com teu esperto, prazer incerto, esperto pra dar calor nessas eu. Bota é tarde, soma hard, coma easy, take it easy. Toda charme, no alarde, no aguarde. Desce, beija, sobe, sabe. Maloqueira parte do jeito que o dela gosta. Ela aposta sagacidade. Isso não é proposta, de todo jeito. De lado, de frente, de costa, gosta de todo jeito. Privé, pornstar, mas tem dono, filhão. Like, party, love, bike, essa mina é um turbilhão. Já tive mulheres, tive amores, todas cidades, diversas cores, várias idades, vários sabores. Deguste a maldade dessa química, que me tá deixando sem noção. Chamei de verdade, finge valores, tive jantares, entreguei flores, necessidades, já vivi dores. Cê sabe que essa mina é kamikaze, que eu me case e na cama fica bom. Tem tanta vadia envolvida nessa ceninha maldita. Penso que é minha menina, minha costa gold é pica, né? Minha vida é de rima, só que sua vida é mentira. Pira no Gustavo Lima, mas Costa Gold é zica, né? Seu sorriso tem destino pros meninos. Meu cérebro paralítico ficou perdido quando cê ramela. É todo esquisito, sem raciocínio pra te atacar. Vou ter que te socar, vou ter que te ensinar. Cê vai ter que aguentar, só que liricamente. A lírica não mente, minha mente ciente é quente, não vira. Não. Inteligente é aprender com outras mentes. Meus heróis do underground se fuderam por vadias. Já chega de me complicar, já chega de querer fuder, já pega suas malas e nem tenta voltar. Foi falta pra recomeçar, foi falta pra me conhecer, e foi fácil desperdiçar e jogar pro ar. Nunca é tarde pra se conhecer alguém, mas ela sabe que é covarde. Com sentimento não se brinca, não. Já tive mulheres, tive amores, todas cidades, diversas cores, várias idades, vários sabores. Deguste a maldade dessa química, que me tá deixando sem noção. Chamei de verdade, finge valores, tive jantares, entreguei flores, necessidades, já vivi dores. Cê sabe que essa mina é kamikaze, que eu me caso e na cama fica bom. Ela é gostosa demais, vicia mais que heroína, entorpece trazendo paz, ainda pega menina sensacional. Convida sempre as amigas, divide sempre sem brigas, e é claro que Uber não liga, é natural. Somos amantes, bandidos, alucinantes, gemidos, música pros meus ouvidos. Tô no comando, ela ainda faz o que eu mando. Eu observo filmando ela e amiga se amando. Que sintonia, um prazer indescritível. Poesia, putaria, classe A em outro nível. Na suíte com requinte, nós faz hit. É o seguinte, vem no beat, just sit. Nós é freak nesse ringue, no estilo maniacal. Duas minas do rock and roll, na cama elas dão um show. Rebola junto com meu flow, oh. Double drop, pussy lock, festival de Woodstock. Eu lambo uma enquanto a outra paga um bloco. Me sinto tão bem, um shake seu harém. Não quero saber de nada, fi, nem de ninguém, só das gatas. Seu perfume entrelaçado, esse ciúme passa nada de costume. Madrugada se acostuma. Já tive mulheres, tive amores, todas cidades, diversas cores, várias idades, vários sabores. Deguste a maldade dessa química, que me tá deixando sem noção. Chamei de verdade, finge valores, tive jantares, entreguei flores, necessidades, já vivi dores. Cê sabe que essa mina é kamikaze, que eu me caso e na cama fica bom.